Um feliz sábado a todos. O título da mensagem que eu trouxe para vocês essa manhã, não sei se vocês vão gostar, mas ele diz assim: sentença de morte. Abre a Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. E enquanto vocês abrem a Bíblia aí, sabe que o ser humano é, entre aspas, um animal na natureza, que é um bicho cruel. O ser humano é o único ser que prende o seu semelhante numa cadeia, numa jaula. E o ser humano, dependendo do crime que o outro cometer, dependendo do lugar do mundo, nos Estados Unidos, no mundo árabe, em vários lugares, aplica pena de morte por delitos e crimes que os próprios seres humanos consideram muito graves. O ser humano não mata por crimes pequenos, pelo menos no entendimento dele, mas ele dá sentença de morte sobre crimes muito graves. Antes da gente ler o texto, é interessante a gente pensar que Deus também dá sentença de morte. E a sentença de morte que Deus dá é contra o pecado, mostrando que o pecado diante de Deus é uma ofensa muito grave, qualquer que seja o pecado. Aí existe a discussão, né, do pecadinho, pecadão. Existe diferença. Mentir não é igual matar a mãe, não é a mesma coisa. Mas a pequena mentira é extremamente ofensiva a Deus. Essa que é a ideia. É nesse sentido que não existe pecado pequeno. Não que mentir seja igual matar a mãe. Estou usando um exemplo bem radical para vocês entenderem os graus e as diferenças dentro do que a gente chama de pecado. Mas esse texto de 2 Coríntios 1, verso 9, ele não trata dessa morte espiritual pelo pecado, mas ele trata de uma outra dimensão da morte. E a Bíblia diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Assim como estamos, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração esta manhã. Papai do céu, eterno e querido, obrigado por podermos ler a tua palavra, Pai. Que nesta manhã, que neste momento, o Senhor fale de forma poderosa ao nosso coração, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Então vamos contextualizar. Eu já falei para vocês que o salário do pecado é a morte. A Bíblia é muito clara nesse ponto, Romanos 6, verso 23. Mas nesse mesmo verso lá em Romanos, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a vida eterna em Cristo está contrastada com a sentença de morte em nós mesmos. Em nós mesmos já temos a sentença de morte, para que confiemos no Deus que ressuscita os mortos. Mas em Cristo a promessa da vitória contra a morte. Mesmo porque essa sentença de morte, que é contra nós, por causa do pecado, recaiu sobre Ele, que jamais teve pecado. E aí o Novo Testamento vai dizer assim, Atos 3, verso 15: matastes o autor da vida, o Deus de toda a glória, Deus santo, justo, que é amor, que é verdadeiro, se faz homem, porque o Verbo era Deus e se faz carne, para morrer a nossa morte, para sofrer a sentença de morte na pele dele. Agora, se o salário do pecado é a morte, obviamente que essa sentença, ela está contra 100% de nós que estamos aqui esta manhã. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Todos nós pecamos. E interessante esse verso, né? Todos pecaram, ainda que seja no passado, e carecem no presente da glória de Deus. Então, antes que a gente seja glorificado, essa sentença de morte não é revogada. A gente continua mortal. E sendo o salário do pecado a morte, sendo mortais, continuamos pecadores. Não é só algo lá do passado que tem consequências presentes. A Bíblia é muito clara. Se dissermos que não temos cometido pecado presente, somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. 1 João 1, verso 10. Então, ok, nós temos cometido pecado, somos pecadores, e a sentença de morte está sobre nós. Será que isso é tudo que nos resta? É só uma sentença de morte? Vamos tentar responder essa pergunta, entendendo como é que Deus responde ao pecado, que nos causa culpa, que nos gera morte. E vamos, para isso, estudar então esse primeiro capítulo de 2 aos Coríntios. Então nós vamos estudar do verso 1 até o verso 14. Nós não vamos ler assim corrido, vamos ler partes por partes, e vamos entender como é que Deus responde a essa história do pecado, que nos gera culpa, que nos gera morte, para que nós saiamos daqui não confiando em nós mesmos, porque nós já temos sentença de morte contra nós, mas confiando no Deus que vence a morte, que ressuscita os mortos, tanto no nível espiritual como no nível da realidade, da vida. Então vamos voltar para o comecinho aí de 2 aos Coríntios capítulo 1. Vamos ler os versos 1 e 2 para começar. E a Bíblia nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, para a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Paulo não era diferente. Inclusive Paulo, cristão, salvo, perdoado, justificado, instrumento de salvação, escritor inspirado da palavra de Deus, porque o que Paulo escreve é a palavra de Deus, diz assim: o bem que eu, Paulo, quero, esse eu não faço, mas o mal que eu sei que é mal, que é falta de amor, que é falta de fé, que é transgressão de alguma dimensão da vontade de Deus, esse eu faço. É Paulo, é um pecador. E como é que Deus responde ao pecado de Paulo? Primeiro de tudo, como ele responde ao pecado de todos, ele carrega sobre a cruz. Toda mentira de Paulo, toda cobiça de Paulo, toda violência de Paulo, todo fanatismo religioso de Paulo, qualquer pecado que ele possa já ter tido na vida dele. E Jesus carrega tudo isso sobre o madeiro, e pela sua graça infinita e misericórdia, escolhe Paulo. E diz assim: Paulo, você me persegue, você persegue a minha igreja, você me odeia, você descrê, mas eu vou fazer de você apóstolo, pela vontade de Deus. É assim que Deus responde ao pecado de Paulo. Só que Deus não responde dessa forma só ao pecado de Paulo. Ele responde assim ao pecado da igreja de Corinto, porque é para Corinto que Paulo está escrevendo. Na Bíblia, essa é a segunda carta aos Coríntios. Paulo já tinha escrito uma outra carta inteira. E, aliás, a igreja de Corinto é aquela que recebe mais comunicações escritas da parte de Paulo. É aquela que mais recebe. Você tem uma ideia, a carta aos Gálatas, são 6 capítulos. Só a primeira Coríntios tem 16. E ainda tem a segunda carta inteira. Acho que são 13 capítulos. Então você vê, Paulo escreve aí 29, quase 30 capítulos para os Coríntios. Escreve 6 para os Gálatas. Paulo escreveu muito para esse povo. Aí você pensa assim: ah, então eles eram uma igreja maravilhosa. Dá uma olhadinha nas cartas de Paulo aos Coríntios. Aí ele diz assim: vocês vivem brigando entre vocês. Um fica dizendo: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo diz assim: olha, eu sou de Cristo. Briga no meio da igreja, rivalidade, inveja, fofoca. Mas você acha que os pecados eram só esses? Aí lá em 1 Coríntios, Paulo briga com um menino da igreja, um jovem da igreja, que mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai. Pecado. Pesado. E aí lá, 1 Coríntios fala de bebedeira, fala de homossexualidade, fala de roubo, e diz assim: tais fostes alguns de vós, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus. Então entende como é que Deus responde ao pecado? Então Ele nos salva, Ele nos escolhe, é soberano, é Ele. E aí vamos ler. Vamos ler então dos versos 3 a 5, continuando esse texto. E a Bíblia vai nos dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo vai dizer que Deus é bendito e maravilhoso e responde ao nosso pecado que nos gera culpa e morte com misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias. Mensagem linda sobre Deus. Deus quer que a gente seja seus imitadores. Filhos de um Pai misericordioso devem ser misericordiosos. Lembra disso. E ele diz que Deus é o Deus de toda consolação. Ele diz assim que Deus nos conforta na tribulação. Então a vida cristã não é uma vida sem tribulação. Acabou essa ilusão de que se você der o seu dinheiro para o pastor, você vai ficar rico, você não vai ficar doente, você vai ter tudo de fácil, de bom e de melhor que o mundo, inclusive que o diabo puder oferecer. Acabou essa história. Não existe essa história. Essa história é engano, é mentira, para excitar a cobiça das pessoas. Quem não quer uma vida sem dificuldade? Se dá dinheiro para pastor eliminar essas dificuldades da vida, eu queria dar o meu dinheiro para pastor. Vocês entendem a questão? Enganando o povo, mentindo contra o povo. E aí, a hora que o povo não tiver a vida fácil que eles pensam que eles vão ter, não é contra o pastor com que eles vão se revoltar, é contra Deus. É contra a Bíblia. Agora, a vida cristã é uma vida de tribulação. É assim que é. E Deus está conosco na tribulação, para nos confortar, nos consolar, nos abençoar, nos salvar, nos perdoar e etc. Esse texto diz algo interessante também. Deus nos conforta para que a gente possa confortar quem está passando por problemas semelhantes aos nossos. Muitas pessoas estão passando por problemas de saúde, em relação ao dinheiro, em relação à família, em relação à fé, em relação a mil coisas. E nós somos consolados por Deus com a verdade, com o Espírito Santo, com a graça, com a misericórdia. E Deus nos consola com tudo isso, para que quando a gente encontrar pessoas doentes, com problemas na família, com dinheiro, com a igreja, com isso e com aquilo, nós sejamos veículos de consolação também na vida dessas pessoas, com a mesma consolação. Então, lembra de uma coisa: Deus tem te dado a verdade, divida a verdade com outros. É para isso que Ele te dá a verdade. Deus tem te dado misericórdia, perdão, graça. Divida misericórdia, perdão e graça dentro da tua família, dentro da tua comunidade, dentro do ambiente do trabalho, da escola, seja lá onde for. Deus tem te dado qualquer coisa, divida isto mesmo com as pessoas. Paulo diz que não são só nós que sofremos, mas o próprio Cristo sofreu em grande medida. Cristo sofreu por nós, diz o texto. E quando a gente entende isso, o consolo que ele nos traz transborda. Porque quem muito sofre é porque muito ama. E se aquele que nunca mentiu muito ama os mentirosos, quem sabe alguém que ainda tenha problemas com a mentira possa se arrepender, possa transbordar de gratidão por esse grande amor que ele não merece, que ninguém merece. Vamos continuar o texto aí, capítulo 1, verso 6 e verso 7. E aí Paulo vai continuar dizendo assim: mas se nós somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos, A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim também o sereis da consolação. Esse talvez seja um dos versos mais difíceis, assim, desse primeiro capítulo. Mas, em resumo, é simples. Deus nos salva e Deus começa a nos usar como instrumentos de salvação. É isso que ele faz com Paulo. É isso que ele faz com Timóteo, é isso que ele faz com Ezequiel, é isso que ele faz com a Ana, é isso que ele faz com todos. Nos salva e nos torna instrumentos de salvação. No cumprimento da missão de pregar o Evangelho aos outros, existe muita tribulação. Tenta pregar o Evangelho na sua família. Você vai ter tribulação. Tenta pregar o Evangelho entre os seus amigos. Você vai ter tribulação. De todos os lados. A preocupação, o cuidado, o carinho, o amor, a oração, essa vontade que as pessoas se convertam, sejam salvas, e muito trabalho, e muito empenho, muita tribulação. No meio dessa tribulação, Deus usa essas situações para confortar e salvar as pessoas por quem a gente trabalha. Quando as pessoas souberem que você acorda às 5 da manhã para orar por elas, quem sabe isso vai confortar elas e vai ser instrumento de salvação na vida delas. Quando as pessoas entenderem que a gente pode gastar o nosso tempo com a televisão, com a internet, com tudo que a gente quiser, e nós estamos batendo na porta delas para dizer, olha, Jesus te ama, olha, Jesus está voltando, olha o Evangelho. Na nossa tribulação, no nosso trabalho, no nosso empenho, Deus vai confortar e salvar pessoas. É por isso que a igreja trabalha, é por isso que a igreja prega, é por isso que a igreja sai para fazer a obra na comunidade. E mesmo quando Deus nos dá um pouco de alívio em meio ao trabalho, isso também serve para a salvação, para o conforto daqueles que também sofrem, porque todos sofrem. E aí ele diz, né, porque se a gente sofre com Cristo, a gente vai reinar com Cristo. Mas ok, ficou muito claro já que a vida cristã envolve sofrimento, então ninguém se iluda. Agora, até que ponto pode ir esse sofrimento? Versos 8 a 11. Então, a partir do verso 8 até o verso 11, Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até que ponto pode vir o sofrimento sobre o cristão? A ponto de desesperar da própria vida, acima do que você imagina que você pode suportar. Sentença de morte. E Deus não revoga essa sentença. Ele nos mantém debaixo dessa sentença de morte. Porque agora Deus vai te provar se você crê no Evangelho que ressuscita os mortos. A mensagem do Evangelho é o quê? O Verbo se fez carne, Deus se fez homem e morreu. E ele venceu a morte. E ele diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25, você crê nisso? Paulo andava pregando o Evangelho. Ele foi apedrejado mais de uma vez, açoitado, preso, desesperou da própria vida. Sentença de morte contra ele. Ele diz assim: olha, eu entendi que eu estou a ponto de morrer em naufrágio, em meio a pessoas, etc, etc, para que eu não confie em mim, na minha vida, em quem eu sou, no que eu posso fazer, mas para que eu confie no Deus que ressuscita os mortos. Porque ainda que eu morra pregando o Evangelho, eu vou viver para sempre. Essa é a fé de Paulo. Você tem essa fé também? Existe uma questão interessante aqui também. Existe uma sentença de morte eterna pelo pecado. Existe a sentença de morte natural, da primeira morte. E é interessante saber que Deus revoga a morte eterna, mas não revoga a morte temporal. Isso pode nos conduzir assim a várias questões. É aquela coisa do tipo assim, olha, Deus perdoa o teu pecado, ou seja, ele revogou a morte eterna. Porque se você tiver que morrer por causa do pecado, você vai ser condenado ao inferno. Então ele revoga essa morte, ele perdoa o teu pecado. Por um outro lado, Deus não tira da humanidade todas as consequências do pecado. Ele não tirou o pecado em sentido absoluto de todos nós. Deus já tirou muitos pecados da minha vida. Sou testemunha viva de que Deus tira pecado da nossa vida. Vários. Agora, Deus tirou vários pecados, mas não tirou todos os pecados. E eu ainda luto. E eu tenho que aprender a amar, a me afastar de transgressões em relação a esse mandamento, aquele mandamento. Eu já mudei muito, mas eu ainda tenho que mudar. Deus já revogou a sentença da morte eterna, mas eu ainda estou sob o peso da morte, eu ainda sou pecador. E Ele deixa isso para que a gente confie nele que perdoa o pecado, nele que ressuscita os mortos. Agora, vamos terminar com uma coisa bastante interessante. Os versos 12 a 14, para a gente terminar, eles vão dizer como que a gente deve viver enquanto a gente está nesse mundo, para que a gente possa ter de forma legítima essa esperança de vida eterna. E a gente termina dizendo assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além de que ledes e bem compreendeis, e espero que compreendeis de todo. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Nós temos sobre nós a sentença de morte. Nós continuamos pecadores. E é justo que morramos. Mas Cristo morre por nós, revoga a sentença de morte eterna, e ainda que Ele não tire 100% do pecado da nossa vida, que Ele nos permita lutar com o pecado, Ele coloca no nosso coração santidade, sinceridade. Vocês creem nisso? Vocês experimentam isso na vida de vocês? Por vezes a gente tem muito medo do conceito da santidade, porque nós nos sentimos pecadores, nós reconhecemos os nossos pecados. Agora, estuda Paulo. Paulo vai dizer, né, para os coríntios, aos santos que vivem em Corinto, ele vai lá e briga com o povo por causa dos pecados do povo. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que com sinceridade se arrepende do seu pecado. No exato momento que você é sincero com Deus e pede perdão por ter falado mentira, nesse exato momento Deus te considera um filho fiel à sua lei, que diz: não dirás falso testemunho. No exato momento, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Então, no exato momento que eu pedi perdão pela mentira, eu me tornei verdadeiro. Claro que amanhã eu vou ter a tentação de mentir, e aí entra a luta cristã. Poxa, ontem eu fui lá na igreja, eu pedi a Deus perdão pela mentira, hoje eu não vou mentir. E nesse caminho, altos e baixos, a gente melhora, a gente piora, a gente cai, a gente cresce, mas seguramente nós vamos sendo transformados. E Deus vai colocando santidade, sinceridade, e tudo isso nós lemos não é sabedoria humana, mas é graça de Deus. O Evangelho não é uma história feita para acalmar a nossa consciência. Ai, todo mundo peca, todo mundo faz alguma coisa errada, mas, Deus perdoa, assim, ele é muito bonzinho. Tem pessoas que criticam a religião querendo dizer um pouco isso, né? Que o evangelho é uma história inventada para passar a mão na consciência das pessoas, para acalmar a consciência das pessoas. Mas eu creio que isso é uma tremenda mentira, um absurdo tremendo, porque antes que o evangelho acalme a sua consciência, o evangelho esmaga a sua consciência. Vamos ver se você concorda comigo. Sabe mentirinha, bem pequenininha? Todo mundo já mentiu alguma vez na vida, pelo menos a minha convicção. Peço perdão a Deus se eu esteja sendo injusto com vocês. Mas vamos pensar assim, olha, que cada um de nós, em algum momento, quando a gente era criança, ou adulto, adolescente, já falamos alguma mentirinha para alguém. Aí a Bíblia diz assim, todo aquele que ama e pratica a mentira foi jogado no lago de fogo. A sua consciência está aliviada pela religião? Pelo contrário, né? Ela te esmaga. Outra coisa, por causa de uma mentirinha assim mínima, uma falta de amor mínima, uma desonestidade mínima com seu funcionário, com seu amigo, com seu pastor, com a sua igreja, mínima, cobra o preço da cruz. A sua consciência está aliviada? Agora, entendam isso. Deus se faz homem para morrer na cruz livremente, para pagar o preço do pecado, porque Ele quer pagar o preço do pecado, porque Ele não quer nos condenar, porque Ele sabe das nossas mentiras, dos nossos erros, dos nossos pecados todos, que eu citei e que eu não citei, todos, e Ele quer perdoar, e Ele quer transformar, e Ele quer salvar a gente para uma vida sem pecado e eterna, onde nunca mais vai ter mentira, nunca mais vai ter desonestidade, nunca mais vai ter falta de amor, nunca mais vai ter falta de fé. Aí sim, Ele alivia a nossa consciência. Não é por nós, não é porque a gente inventou essa história, é porque a graça de Deus em Jesus Cristo esmaga a nossa consciência como pecadores. E quando a gente assume, é verdade, eu sou pecador, Deus nos dá perfeito perdão, perfeita paz, perfeita graça, perfeita redenção. E Ele nos faz seus filhos. Paulo foi um deles. Os cristãos de Corinto foram outros. E aquilo que Deus fez lá atrás chegou até Nova Santa Rita. Louvado seja Deus. Chegou até o Brasil, chegou até o meu coração, chegou até o coração de vocês. A gente ainda tem a sentença de morte. A qualquer hora a gente pode morrer. Não confie em você, não confie na tua vida, não confie no teu dízimo, no teu sábado, no teu louvor, na tua alegria, no teu trabalho missionário. Confie na graça de Deus, que pela sua misericórdia nos dá o louvor, nos dá a oração, nos dá o trabalho missionário e nos livra da sentença de morte, porque Ele vai nos trazer para a vida eterna. Amém. Pai eterno, querido, maravilhoso, Deus de amor, obrigado pela tua obra na nossa vida, Pai. Amém. Nos ensina a te amar, nos ensina a amarmos uns aos outros, nos ensina a nos afastar das transgressões em relação ao sábado, ao sexo, ao dinheiro, à mentira, às palavras, aos pensamentos, e a tudo neste mundo, Pai, para que possamos estar prontos quando Jesus voltar, Pai. Nos prepara, Deus, faz da Igreja de Nova Santa Rita um grande instrumento na tua mão para salvar muitas pessoas também, Pai. Abençoa cada um, todos os familiares, todas as famílias, e que a tua graça nos baste para a salvação, em nome de Jesus. Amém.